17-76, solo 15, direito no 219. Direito 219, vamos 776, obrigado. Salvador, boa noite, 1776, livrou a pista, se escuta. 1776, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 1776. Salvador, boa noite, o TAR 3197 no ponto espera pronto. A linha decola 3197, vento 90 graus 089. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, TAR 3197. Juliette, 1776. São 10, 1776. E a Juliette pro 10, 1776. Do 97, decola do 99, chame controle no 208. 208, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, SAM 3197. SAM 3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da Delta. 380 na Delta, 3197. Azul 4070, ACL identificação, autorizada a chegada a mar, desço para 2000 pés, QNH 1015. Reporte estabilizado no localizador. Chegada a mar, 2000 pés, 1015, na reporte estabilizado, azul 4070. ...3197, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Recife 251, alterna 3325, muito obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, Sena 63120, informação de retorno. Sena 63120, sena identificação, autorizou a chegada a mar e desce para 2000 pés, QNH 105. 2000 pés, 10, autorizaria direto em tapa, para a autorizado, Sena 63120, reposta visada no localizador. Direto em tapa, boa noite, voo 1825, informação em forte, alta velocidade para Guarulhos. 1825, Guarulhos, autorizado nível 360, rota Alpizulão no meia, pista 10, curva direita, saída da El, Lida após Lida Bridge, controle 120.8, transponder 5031, voo 1825. Responder 5031, controle de saída 120.8, assistência 10, primeira curva direita, controle de jogo 1885. Correto, chame pronto para puxa, acionamento 1885 da Gol. Camará, gol 1885. Plan 3858, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 3000 pés, QNH 1015. 3000 mar e 1015 para 3858. Autorizado ITAP, então, 3858, vai seguir o tráfego à sua posição de 2 horas 25 milhas. Delta de 1 a 1 0 graus, com 7 nós, check trem. Ok, já passou o externo, baixado travado, livre pouso 1 a 0, azul 4070. Para o controle Salvador. CNM310, o número 1, autorizaria a dona? Autorizada a CNM310, número 1 na aproximação. 6310, obrigado. Quatro zero sete zero, no solo 3 9, livra direita 1 2 1, decimal 9. Livrar 1 2 1, decimal 9, o azul 4070. Salvador, boa noite, o azul 4070 livrou na pista. Boa noite, 4070, táxi Alfa, reporte em Chile Gilético. Alfa, vai reportar em Chile Gilético, 4070. Então, 3662, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desce para 4.000 pés, que é negando a 096. 096, desce para 4.000, identificou a mar, 362. Sename 310, autorizada final do procedimento LSXP, repórter estabilizado no localizador. Repórter estabilizado no localizador, 6310. Então, 3858, segue como número 2, desce para 2.000 pés, repórter estabilizado no localizador. Localizador, eu sou 3252. Cruzeiro vai chegar na Juliette. 070, ingressa Juliette, portão 1. Juliette na pole position, azul 470. Provo, teria autorização do volume 63? Firma, autorizado Brasília, nível 360, rota Upsilon 17, pista 90, curva direita, saída ar do LF, controle 1208, transponder 5027, voo 1693. Este autorizado Brasília, nível de voo 360, rota conforme o plano, Upsilon 17, confirmado. Falou 1090, curva direita, saída ar boa, transição LF, controle 1208, transponder 5027, voo 1693. Confirmando a curva, direita, chame pronto no portão 10. Afirmativo, curva direita, camarada. É, segue tráfego 26 milhas à frente, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Concessionário 6300, ILS. É 310, tem livre pouso a 10, o vento é de 190 graus com 8 nós. Livre pouso 6310. Tá, 36622, mil pés. 2000, obrigado, 10, tá, 10, 10, 10.